Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois da 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. É que o Antônio, e se o zumbi é um morto-vivo, ele é um morto-vivo a mais ou um morto-vivo a menos? E aí, aqui é o Gustavo, e se você está ouvindo, acessando esse site, é porque um zumbi comeu seu cérebro mesmo. Aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast, e é a primeira vez que eu vejo alguém citar cérebros na abertura do Banco de Cérebros. Mas enfim, estamos aqui em mais uma edição do Banco de Cérebros, aqui é Rafael Tequen, vocês já me conhecem, e pela primeira vez estamos com os redatores do Banco de Cérebros, o Gustavo e o Antônio. Que a gente só posta a cada 2 anos. Peraí, vocês tiveram uma ilustre participação no podcast de GTA. Ah, é mesmo. Falei bastante. Falou pra caralho que ninguém ouviu você. Não, aquele podcast é sensacional, porque eu não lembrava que o Nicolas tinha participado dele, e não lembrava que você tinha participado, mas você era mais fácil de não lembrar, porque você não falou nada mesmo. Eu fui só pra ver como era gravar no podcast. Exatamente. Se eu não colocasse no post que o Gustavo tava participando, ninguém saberia. Não, peraí, eu participei textualmente daquele do Podrecast. É mesmo, aquele lá do Paul Walker, né? Aquele lá que vocês gravaram às 5 da matina. Foi. Não, aquilo lá é. Aquilo é clássicos do Banco de Cérebros, sabe? Coisas que só no mundinho do Banco de Cérebros aconteceu. Mundinho. É, exatamente. Como porque... o selo Antônio. Tá não? Antônio Ramos. Antônio Fagundes. Antônio Bandeiras. Mas enfim, nesse podcast nós estaremos aqui falando sobre zumbis. Poxa, eu queria falar sobre o Batman, cara. Que Batman, que tá louco, filho? Mas tem um Batman zumbi, é de universo alternativo, não lembro muito bem como que é não, mas... Não é muito da hora não, ele mas... não faz sexo. De acordo com os princípios do voodoo, uma pessoa morta pode ser revivida por um sacerdote ou feiticeiro. Zumbis permanecem sob controle de Bokor, já que... Bokor, nome maravilhoso. Zumbi também é o nome da serpente voodoo Yana Dambala Yedo. E o que é interessante também, cara, que naqueles filmes antigos, sem ser o do George R. Romero, aqueles lá bem antes mesmo, os zumbis, de fato, eram pessoas que eram acordadas por bruxas ou por algum tipo de magia. E depois começou a ser mais por epidemia e coisas do gênero. É, eu fiz essa brincadeirinha aqui de ler a página do Wikipedia dos zumbis, mas é realmente isso, né? A gente hoje, muita gente tem... É, na cabeça, o zumbi do vírus, né? Mas o zumbi de verdade é o zumbi que renasce a partir de magia. Exatamente. Ou de feitiçaria. É um morto-vivo mesmo, o cara morreu lá, aí ele volta. O Frankenstein pode ser considerado zumbi? É, eu... partes humanas mortas, reconstruídas em uma só pessoa, para uma pessoa vivo-morto. Mas o pior é que você, levantando essa questão, realmente faz um certo sentido. É que a gente meio que pensa assim, será que é ou não é? Justamente porque são partes humanas. Eu até acho que fica melhor uma epidemia do que você colocar que o zumbi nasce a partir de magia, cara. Porque talvez nem muita gente acredite em magia. Mas, tipo assim, vírus, cara, é mais comum no nosso dia a dia. Ou ainda que é por causa dos raios solares, de Júpiter, essas coisas. É a ideia do Romero no original, A Noite dos Mortos-Vivos. Exatamente. Era sobre vírus. Se eu não me engano, é aquele filme que um neguinho contracena com uma branca. Meu Deus, cara. O neguinho conta com uma branca no... Mas calma, vamos por partes, né? Jack Estripador. A Noite dos Mortos-Vivos, né, lançado pelo Romero em 68, ele é o filme que inaugurou o gênero de zumbis no cinema, né? O gênero da epidemia, porque antes do Romero já tinha outros filmes que retratavam os zumbis, porém, de formas como fazer mortos-vivos mesmo, eles morriam e eram trazidos por bruxas e coisas do gênero. Mas o conceito do zumbi de hoje em dia, eu digo, né? É, que, o atual, que foi criado pelo Romero. Cara, eu li há muito tempo, quando eu vagabundeava. Ah, mudou muito hoje, né? Uns 2 anos atrás. Mudou, mudou. Agora eu vou pra escola. De manhã. Que, na verdade, os dois desenvolvedores da ideia do zumbi, o Romero e outro cara aí, não lembro o nome, cada um tinha uma ideia de como o zumbi surgiu. O Romero é da... dos raios solares de um tal planeta, e outro cara era sobre, que na verdade veio de uma epidemia. Como essa diferença de ideia acabou afetando eles, eles se separaram e criaram uns filmes diferentes. Romero com seus filmes, que na verdade os zumbis vieram de raios solares por causa da interferência, e o outro cara por causa da epidemia mesmo. Aí o que sobressaiu foi a epidemia, que é mais plausível, diga-se passagem. Até porque, pô, raios solares de Júpiter, mano. Mas eu acho a epidemia melhor, cara. E até porque hoje em dia, mano, tudo que é de zumbi é ligado a Resident Evil, cara. Sabe o que é estranho? Eu jogar Jorge Romero no Google, só que eu digitei César Romero. Não, tem um podcast que é assim, né, que vocês gravaram, o cara falou César Romero, não Jorge Romero, cara. Eu lembro ele até hoje disso. Eu comentei lá que era o César. O Coringa criou zumbis. When there's no more room in hell, the dead. Na Noite dos Mortos-Vivos, né, o filme, que aliás é um filme que eu recomendo a todos, assim, quem quiser ver o conceito de zumbi, assim, que a gente conhece bastante, num filme clássico mesmo, que iniciou isso. Survival Horror. Exatamente. O filme já começa de uma maneira diferente naquela época, porque tem um protagonista negro no filme, então é uma coisa completamente maluca. Isso porque eles queriam ter um ator no filme, um ator branco, um ator que estava contratado realmente para fazer o filme e tudo mais, só que na hora ele pegou e não apareceu, ou por algum motivo não pôde gravar, não sabia o que iam fazer, né? Aí eles chamaram esse cara que basicamente trabalhava na parte ali das câmeras, né? Tudo mais, ele sabia atuar, e aí colocaram ele no filme. E até deram a ideia aos roteiristas de tipo, não, agora que ele é negro, vamos mudar o roteiro e tudo mais. Aí o Jorge Romero falou, não, só porque o cara é negro precisa mudar o roteiro, simplesmente coloca ele no filme, né? Uma mulher branca tentando confiar em um cara negro. Essa é a ideia do filme. A ideia do filme é muito interessante isso, porque ele coloca uma discussão dessa no meio de zumbis, assim, sabe? Sem contar outra discussão ainda, sobre os zumbis, a metáfora. Exatamente. Sim, sim. Pra mim, cara, a ideia da Noite dos Mortos-Vivos nem é o zumbi, cara. O zumbi é só o charme do filme. Mas é a discussão da mulher tentando ter aquela confiança na pessoa de pele diferente que a dela. E você, o personagem em si, você não vê muito disso, sabe? Você não vê assim, ah, ele é negro, então... Não, foda-se, sabe? Basicamente, o cara tá lá, ele é um ser humano qualquer ali, só que tipo... Ele tá tentando se proteger. O herói. Ele é o herói, ele tem um cara que tem uma habilidade a mais ali pra poder conseguir derrotar zumbis, o cara que é esperto, ele sabe, não, vamos fazer tal coisa, vamos tentar fugir aqui. Então, eu vou passar por esse local aqui que não vai ter zumbi. Se a gente passar por ali, vai ter zumbi. É. Só eu acho que o zumbi no início do filme, no cemitério, faz com o Christoph Lloyd. O primeiro zumbi aparecer é foda, né, cara? Só eu acho que parece com ele? Também é. Tive essa impressão quando assisti o filme. When there's no more room in hell, the dead will walk here. Eu gosto muito de Pet Sematary, cara. Cemitério maldito. O mestre Steve King, cara. E que também tem muito a ver, né? Por causa da cena, né, que o moleque é enterrado no cemitério. E a cena inicial do filme do George Romero é no cemitério e tal. E a cena final, também. Aham, então. Não, não, você tá certo, não apaga, você tá certo. É basicamente isso. O cemitério é pra ritual voodoo. Ou seja, as pessoas ressurgem dos mortos. Ele tá certo, sim. Sim, sim. Até porque quando aquela criança morre, não tinha outro local pra enterrar ela. Então o pai pensou, vamos enterrar aqui porque, né, não tem outro local. É. O filho ressurge, não como zumbi, mas tipo assim, uma pessoa morto-vivo, cara. Na verdade, o vizinho que falou que se quer a criança, quer que seu filho volte, enterrava lá, naquele lugar, no cemitério. Só que poderia haver consequências. Só que poderá haver consequências. Até agora eu tenho medo daquele gato, cara. Só que o cemitério, ele basicamente é um cemitério que é usado pra poder ressuscitar animais. Por isso o nome do filme é Pet Sematary, que é cemitério para animais. Sim. Só que no Brasil traduziram como Cemitério Maldito. A tradução brasileira é sempre sensacional, né? Esse foi o primeiro título com o nome Maldito ou foi depois de vários outros? Depois de vários outros eu aposto, cara. É, mas é ligado que o livro foi criado depois do filme A Noite dos Mortos-Vivos. Então eu acho que o Stephen King pegou a inspiração do George Romero, cara. Não, na verdade pegou mais inspiração da verdadeira lenda do voodoo, do cemitério. É. Romero criou ali o universo dele baseado como uma crítica à sociedade atual, que era sedentária. Racismo. Era tipo... Racismo. Era mente fechada. E não só o racismo, depois vieram os outros filmes, vieram o Amanhecer dos Mortos, que critica o consumismo. Isso é que emplacou, cara. Isso emplacou ainda mais o gênero zumbi. Sim, o Dia dos Mortos, depois dos anos 80. Então, tipo assim, os filmes dele tinham uma crítica social... Que... De leve, sutil. Tá ali, né? O próprio final da Noite dos Mortos-Vivos. Olha aquele final e pensa, velho, sério mesmo que era pra ser um ator branco? Porque faz muito mais sentido ser um negro. Mas o conceito do zumbi, o que é basicamente o zumbi? A gente próprio citou, é um morto-vivo, né? É pessoas que acabam retornando após seu leito de morte. Morte cerebral, basicamente. Morte cerebral, né? Existem registros de pessoas que aconteceu isso, deles ficarem zumbis. Mas para aqueles locais lá da Índia, assim, que acreditam muito em, como pode dizer, voodoo, essas coisas assim, tem gente que diz que lá, quando a pessoa morre, se ela, tipo assim, não fez nada de mal para a sociedade, há quem diga que, assim, como pode dizer, pessoas que têm mais proximidade com Deus pra eles pode fazer essa pessoa retornar à vida. Credo. Cara, é verdade que existem vários e vários conceitos e tudo mais. Tem um filme que mostra, um filme recente que mostra isso, que é o Guerra Mundial Z. O filme não é muito, né? Tinha um tempo potencial pra ser bom. É, aquela velha máxima, tipo, esse filme é ruim, mas ele tinha potencial pra ser bom. Tem uma coisa legal, que é aquela cena em que a mulher tá sendo infectada e ela tem que cortar o braço. Que é aquela coisa do zumbi de infecção, se manifestar, né? Do vírus se manifestar no corpo. Ele cortou o braço da mulher justamente quando ela foi... Pro vírus não continuar progredindo nela. Exatamente. Com uma coisa completamente diferente de outros tiros de zumbis, que é tipo assim, que nem a gente viu no do Romero, os mortos levantarem realmente do chão porque aconteceu uma explosão nuclear, né? Eu vou tentar mandar pra você o link de uma matéria que fala de várias formas de hoje em dia que poderia transformar uma pessoa em um morto-vivo, tais como o vírus da raiva. Seria legal citar que o vírus da raiva, ele desperta no animal o seguinte: a única função de andar e comer. Você tem que andar e comer. Se um animal consegue transportar o vírus da raiva para um ser humano, é a mesma coisa o ser humano chegar lá, ficar andando infinitamente, sem se cansar e... comer tudo que vem pela frente, entendeu? Vira um niilista, basicamente. É. Ninguém sabe o que é niilista, né? Poxa. Não. Poxa, cara. Niilista é aquele cara que é nada pra vida, entendeu? Não sabe o que é valor moral e imoral. E faz isso. Ou talvez também. Ou talvez também outra coisa que eu gosto de citar, que é o parasita. E tem certos parasitas, tem um em específico. Desculpa que eu não lembro o nome, mas se o Rafael deixar aí no post aí do podcast, o link da matéria, um parasita, que eu não lembro o nome, mas ele age em certos animais. É o mesmo que tem no The Last of Us? É o mesmo? Não, a ideia é fungo. É, parasita, e ele na mente do animal, ele desativa todas as funções, só deixa a função de comer, tá ligado? Meio que pra alimentar o próprio parasita. Basicamente é o zumbi, né, cara? É, tipo assim, aí você pensa, vai que uma porra dessa entra em mim, tá ligado? Aí, pô, vou sair andando por aí pra comer as coisas. Você por aí andando e comer tudo que vem pra frente. A gente tem, né, na cabeça, assim, o zumbi sendo aquele aquele corpo que anda com lentidão, já todo destruído e tudo mais. Uma das maiores críticas que eu tenho a The Walking Dead é justamente isso, que você vê muito zumbi assim. Só que se você for parar pra pensar, logo na primeira temporada, não passou tanto tempo pros zumbis serem daquela maneira, porque em teoria, se for algum vírus ou algo do tipo, a saúde do corpo dos zumbis ainda vai estar boa. Porque se for recente, eles vão poder correr, porque eles têm força ainda, tem tudo. A questão é o seguinte, cara. O zumbi só fica desgastado por causa que ele vai cada vez recebendo o sol, só que tipo assim, o corpo dele não vai se hidratando, tá ligado? Sim, e o sangue não vai percorrendo, eles não, o coração dele não bate mais pro sangue ser bombeado. Logo nos episódios iniciais de The Walking Dead, se você pegar a hora que o Rick sai pra hora que começa a infestação, não era pra ele estar todo branco, tá ligado? Exatamente, era pra ele estar ainda, sabe? Por um mais pouco que. De cor. É, ele poderia até estar branco, mas não deveria estar desgastado da maneira como que estava, né? O corpo dele não vai se decompor dessa maneira. Mas esse conceito do zumbi, de ser lento, de querer comer a carne, esse conceito do zumbi que veio hoje em dia, na verdade veio de vários outros filmes que surgiram nos anos 80. Tá? Por exemplo, o Romero deu ali, na verdade, foram os primeiros passinhos para os próximos filmes aprimorarem a mitologia. Sim, do zumbi. Ele deu a base. Agora, se as pessoas quisessem aprimorar aquela base, era outra história. É, mas a base que ele deu, na verdade, era mais complexa, por assim dizer. Tinha algo a mais de fundo, a crítica social dele. Nos próximos filmes, era apenas de horror. Eles queriam dar, agora dessa vez, em vez de fazer uma crítica social, dar uma história de fundo mais aprimorada pro zumbi. A forma como ele surge, como ele poderia surgir futuramente, entendeu? O próprio filme O Dia dos Mortos, que é o filme do Romero dos anos 80, tem bastante disso do zumbi querendo miolos e tudo mais, né? Ele já, você vê que ele diferenciou um pouco do zumbi lá do primeiro filme dele. Mas, cara, esse zumbi ficou tão saturado, é por isso que o Sangue Quente é um filme tão bom. Sangue Quente é com certeza. O namorado zumbi. Porque ele existe um novo conceito, cara. Isso que é massa. Não, sim, esse filme é tão bom, de tão bosta, que eu já vi esse filme duas vezes, cara. Esse filme já era esperado, assim, tipo, veja o trailer, o cartaz desse filme, que você já vai achar que é um novo Crepúsculo. Mas não, cara, o filme é bom mesmo. O filme é divertido. Cara, é que é o seguinte, cara. Eles têm que começar a aderir às modas adolescentes, cara. Você assistiu o filme, ô Antônio? Sim. Duas vezes ele falou. E tá falando mal? É porque, tipo assim, mano, você sabe que quando o filme é bosta, eu vejo mais de uma vez. Você viu o Poderoso Chefão? Você já viu o Poderoso Chefão? Você me indicou ele, mas não tô sem tempo, tá ligado? Tem que rever muito filme ainda. É, tem que rever muito Meu Namorado é um Zumbi, né? É que eu tava falando, cara. Meu Namorado é um Zumbi é a sério? Mesma coisa que, é a mesma coisa que... Todo dia, jovens no mundo inteiro sofrem bullying dos colegas. Você falou, Antônio, sobre o conceito do zumbi, da deteriorização. É, mas enfim, o corpo apodrecendo, virando carne, as tripas, que nem falou o Zé do Caixão, né? As tripas do seu corpo. Que o calor do sétimo círculo do inferno queime teus olhos e te faça chorar por toda a eternidade como um emo. Zé do Caixão Zé do Caixão tem zumbi? Que eu lembre, não. A trilogia não tem? Não tem, aí foda-se então. Mas tem outros tipos de zumbis que é meio difícil você dizer se é zumbi ou não. Exemplo, Eu Sou a Lenda, aquele filme, sabe, do Will Smith sozinho no Manhattan. E tem o Batman vs Superman. O logotipo, tudo aí. Aquilo podem ser considerados zumbis ou não? Porque eles foram infectados por um vírus. Eles são... logo depois se descobre que ele tem pensamento. Pelo menos a versão do livro e a versão da cena cortada mostra que eles têm pensamento, que eles são uma sociedade e tudo mais. Só que eles não são os zumbis que a gente conhece também. Eles têm super força, eles são mais fortes, né? Sim, então, sim, tipo, cara. São zumbis Dragon Ball. Então, eles não podem ir pro sol. Eles podem ser considerados zumbis ou eles são ali vampiros? Talvez seja um pouco zumbi pelo fato de eles terem a função de comer. Acho que seria mais um, vamos dizer, subgênero do ser humano. Tipo, uma nova parte da raça ser humana. O ser humano tinha que evoluir, então acabou que ele meio que separou. É isso, criou uma nova raça, ser humano diferente. O ser humano se evoluiu ao invés de esperar o tempo evoluir ele. E desevoluiu ainda por cima, por causa que não fica diante do sol. Quando mostra os zumbis pensando, eles pensam, tipo, eles racionalizam igual seres humanos ou eles pensam de uma forma diferente? Basicamente, eles não mostram eles pensando, basicamente mostra que eles são uma sociedade, que eles convivem da maneira deles, né? Eles criaram novos costumes e tudo mais, só que eles não falam, eles se expressam de maneira completamente diferente, eles mais gritam. Acho que não tem nenhuma fala do zumbi nessa parte. Tem alguns que até conseguem falar e tudo mais, mas eles são inteligentes. Você vê que, assim, eles são um pouco mais, eles aparentam ser mais primatas, mas você consegue ver que eles não são completamente idiotas como zumbis e só queremos alimento. Tem algo mais ali. Sim, talvez eles querem conquistar o espaço na Terra, tá ligado? Exatamente. E alguém leu o livro original do Matheson? Não chegamos a ver. É basicamente isso, só que não são em nenhum dos filmes. Eles são mais realmente assim, eles falam. Eu não li o livro, mas eu vi Os Mortos que Matam. É uma das adaptações. Mas eles são uma sociedade que querem criar uma nova sociedade. Uma sociedade que quer criar uma nova sociedade. Querem criar. É uma nova sociedade. Então. Uma nova sociedade. Uma nova sociedade. Uma nova sociedade que quer criar uma nova sociedade. E isso, o tempo tá passando! O relógio correndo. Mas é basicamente isso. Só que, diferente deles, eles são brancos. Brancos. E são por causa da radiação. Eles são sempre por causa da radiação, se não me engano. E eles querem uma nova sociedade e são totalmente racionais. Na minha opinião, o zumbi da forma original, que o Romero lá criou e tal, é legal, mas às vezes você precisa meio que modificar um pouco. Até às vezes pra você criar sua própria identidade. Sua mitologia, seu universo. Talvez, tipo assim, aquele negócio que você pensou, talvez você fale, mas não vai ficar igual ao original. Mas talvez você criando algo diferente fique, não vou falar que fique melhor, mas cria uma identidade própria, cara. When there's no more room in hell, the dead will walk there. Os zumbis que a gente tem mais em mente é basicamente o que a gente vê no cinema e nos games, né? Resident Evil. Os filmes podem não ser bons, mas os games é um sucesso. Basicamente, o Resident Evil é um sucesso. O Resident Evil hoje ele pode ter se desvirtuado tanto nos filmes quanto nos games, mas o original mesmo, o primeiro Resident Evil, o conceito dele era basicamente zumbi clássico, só que dessa vez é a partir do vírus. E é um jogo de horror muito bom, né? Assim, hoje em dia ele é meio feio, né? Vamos ser sinceros, mas o conceito do zumbi tá perfeito ali, sabe? Do zumbi andando devagar, vendo a sua direção, fazendo aqueles sons estranhos. E as armas com pouca munição, As armas com pouca munição. Sim. E, cara, aquilo lá causava uma claustrofobia desgraçada, mano. Você tava dentro de uma mansão com paredes que às vezes ficavam estreitas e o zumbi te seguindo e você não tinha lugar pra ir, mano. Infância do Romero. Deve ter causado muita dor de cabeça e medo pra muita criança da época, cara. Porque o Noite dos Mortos Vivos, ele se passa numa casa, assim, no meio do nada. Então, cara, basicamente é o Fest do Romero. O que a Capcom pegou foi colocar uma equipe pra combater zumbis. Uma equipe de 6 ainda por cima. Os Stars. Lembra do Nemesis falando isso? Não, mais show, cara. Era aquela introzinha, mano. Aquela intro que aparece no início com as pessoas reais e os lobos não ficam. Sim, exatamente. Nossa, mano. É tosco, cara. É mais tosco que começar de Mortal Kombat. É tosco, mano. É tosco, mas você lá na época, com seus 8 anos de idade, jogando aquela porra, mano, você morria de medo. Você trancava seu cu na hora, mano. Cu fecha. Mas o filme Resident Evil 1, ele ainda tentou seguir essa ideia. Só que, tipo assim, ele não conseguiu. Pior que é verdade. Aquele Resident Evil 1, pra mim, não vou falar que foi mais fiel, mas, pô, seguiu, tá ligado? Sim, agora, é o mais fiel, vamos ser sinceros. O do 2 em diante, cara, começou a ficar meio bosta. Começou, tipo, lugar mais aberto e tal. Ação por ação. Muita ação, cara. Cara, o primeiro filme era, tipo, muito horror, tá ligado? Já o segundo, diante, cara, tava tendo muita fama, que ele tava colocando muito mais ação. É Mad Max, cara. Pra Mila Djokovic. Vai falar Mad Max, você deu um lixo. Mas é verdade, caramba. Eu sabia. Vai se fuder. Eu tô querendo colocar Mad Max. Aqui não, cara. Aqui não. Mad Max. Aqui não. A influência. Não, não. Ficou até Resident Evil, cara. E isso, o tempo tá passando. O relógio correndo. Você lembra da cena do Resident Evil 1 em que um dos caras abre a porta? Eles estão tentando fugir. Não, tem que abrir essa porta, não sei o quê. Na hora que ele abre a porta, tem vários e vários zumbis na porta e ele é sugado pelos zumbis, cara. Basicamente. E uma outra coisa aí que talvez não seja influência, mas. Ou talvez sim, que é o The Last of Us, que tipo assim, você. É a mesma coisa que aconteceu lá no George Romero, que é você confiar em uma pessoa que você não conhece, que no caso, né? O personagem lá principal, que eu não sei o nome, que eu nunca joguei Joel. Também. Joel Ciclone. O Joel Ciclone, ele vai lá e confia em uma garotinha que ele nunca tinha visto na vida, entendeu? Mas ele vê a Ellie como a filha dele, então ele acaba que, mesmo não conhecendo ela direito, ainda protege, porque ele tem o trauma da filha dele ter morrido nos braços dele. A Ellie Page? É. Ellie é o nome da personagem também. Quando não há mais espaço em hell, the dead will walk the earth. Enfim, outros filmes que eu acho legais, assim, que trazem tipos diferentes de zumbis, é tipo Planeta Terror. Do Robert Rodriguez, ele mostra um zumbi completamente, sabe, levado ao nível máximo da loucura. Um zumbi completamente feio, sabe, tudo destruído, zumbis eunucos. Aliás, eu completamente vi uma piada nisso nesse filme, né? Dos zumbis não terem pênis, assim. Do pênis deles ser corroído quando eles viram zumbis. E eles são todos cheios de bolhas, sangrentos, assim, gosmentos. É o pior tipo de zumbi que eu já vi, assim, visualmente. E é isso que eu te falo, cara. Será que não era pra ser assim um zumbi? Talvez, né? Se bem que se você levar em consideração um zumbi que o corpo dele vai... deteriorando. É, exatamente. Obrigado por falar a palavra, senão eu ia errar. Os zumbis eu ia morrer, porque ia chegar uma hora que o corpo não ia ter nem força, sabe? Sim. Aí ia ser que nem zumbis do The Walking Dead, zumbi no chão, assim, sem pele e tudo mais, zumbi não tentando levantar. Mas continua andando. É, só que o do The Walking Dead continua andando, mas assim, a gente não pode entrar no mérito de ficar pensando nisso, senão toda a graça acaba, né? Cara, o seguinte, tem um filme que vocês vão rir de mim, cara, mas vocês sabem que no meu computador só tem filme trash, né? E é o seguinte, eu baixei um filme. Bosta. E quando eu digo bosta, é porque no filme tem bosta de verdade. Qual que é o nome? É um filme japonês. Cuidado porque tem zumbis no seu toalete, cara. São zumbis... No banheiro. Não, eles saem da sua bosta, cara. Sério, a menina tá cagando, aí a câmera tá assim no vaso. Aí tem uma tarja preta na bunda da menina e só vê a mãozinha do zumbi, assim, nossa. Que horrível, cara. Mano, e os zumbis, eles andam de quatro, tá ligado? Eles andam com a cor... Não tem a cena do exorcista? Sim. Que ela sai da escada? Yep. Eles andam daquele jeito, cara, atrás da menina e a menina sem roupa, assim, a tarja preta nela, assim, cara. Que gastei uma hora da minha vida, cara. Eu ainda revi esse filme. E depois você fala que não tem o tempo pra poder assistir O Poderoso Chefão. É Poderoso Chefão, é mito, cara. Tem que ver. É igual Scarface, demorei 4 anos pra ver a porra do filme. Qual Scarface? O do Brian de Paula. De Paula? Ah. De Palma, não. Achava que era o do 32. Não, do 32 não. Alguém viu do original? Não, não vi. Mano, pra que eu vou pegar um filme de 1932? Pra assistir, ué. Nossa, como você é inteligente. Nota-se que é um rapaz muito inteligente. É igual pegar um filme do Nosferatu. Você tem preconceito com filme antigo? Qual é o problema? Eu não tenho preconceito com filme antigo. A gente falou, não tem um paciente pra ver filme preto e branco, cara. Ué, por quê? Qual que é a diferença? Só já viu o Toro Indomável? É. A Lista de Schindler? Ai, não gosto de filme preto e branco, não tem cor. Assisto filme pela cor. Mentira, porque eu gosto do filme do Charlie Chaplin. Então, como então, você fica pensando nessa pra poder... Charlie Chaplin é pior ainda, não tem nem voz. Não tem nem voz. Então chegamos à parte de indicações. Eu vou pedir para o Antônio fazer essa indicação para essa semana. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas é um filme que vocês deveriam ver, que é o Extermínio 1 e 2, que não se trata bem de um zumbi, mas foi o que eu disse antes, que são parasitas que entram assim na mente dos seres humanos e faz com que eles meio que só queiram comer, entendeu? Andar e comer. Então eles atacam os seres humanos. Você pode ver o 1 e o 2, que são ótimos filmes, e eles meio que ficam vestindo animal mesmo, eles podem lutar contra um leão, tipo assim, tá ligado? Caraca, velho. Sério, eles podem perder o braço, que eles não sentem dor, tá ligado? Pô, isso é um conceito legal de zumbi, cara. E então, fica aí, mano, pode ver. Eu sempre achei que o filme Extermínio era um filme chato, mas pode ver aí, muito bom. Embora não seja totalmente zumbi, é mais seres possuídos, mas pode passar zumbi, é o Evil Dead. Para, alucinante. Uma noite alucinante. E é um filme foda, muito foda. O Rafael não deve assistir, deve ter medo. Não, esse eu não tive a oportunidade de assistir, mas não é medo, não. Putz, cara. Nenhum dos três? Ou do quatro, dos quatro? Não, nenhum. Aliás, você recomenda o original ou como que é? Eu recomendo a frequência. Li até as HQs que tem o Ash como o Ash contra o universo Marvel zumbi. A gente não citou aqui também. Ah, pô, cara, quem nunca viu Evil Dead, cara? Dá outra indicação aí, mano. Hã? Quê? Hã? Não tô falando com vocês. Tá falando... Poxa, valeu. Foi mal. É que eu tava falando com outra pessoa. Com quem? É que tem gente dormindo aqui no meu quarto. Ah, tá. Meu Deus, continue, Gustavo. Tá falando sobre o quê? Ai, vou dar. A franquia inteira. Eu recomendo a franquia inteira pra ver, que é muito boa. O remake, principalmente. Remake principalmente não. A trilogia inteira. Principalmente o primeiro, que é o mais louco de todos. É o mais alucinante, cara. Tipo, uma noite alucinante, é tudo a ver com o Evil Dead, então. Evil Dead, ou Evil Dead, a morte do demônio, uma noite alucinante. Você não fala o que quiser. É tudo a mesma coisa que você colocar o nome do filme de A Morte te convida para dançar. A morte pede carona. Não, mas tem filmes com nomes sensacionais. Meu ódio será a sua herança. A morte cavalga. A morte vem sempre em dois. Porra, mas enfim, cara. Esse não pode ficar sobre nomes de filmes. O que provavelmente vai ser lançado daqui a um tempo. E eu indico, assim, nessa parte de brincar com o gênero de filmes de zumbis, eu indico o filme Shaun of the Dead. Todo mundo quase morto. É um filme basicamente que se passa na Inglaterra, né? Aí mostra o Shaun, que tem seu amigo lá, que é interpretado pelo Nick Frost, né? O Shaun é o Salmon Pegg, né? O Salmão Peg. Esse daí merece ir pra praça, hein? É. Simon Peg. E ele, de repente, um dia ele tá de boa, né? Ele vai pro trabalho, tá tudo tranquilo. Aí um dia ele vê uma mulher desmaiando no meio da rua e não sabe o que tá acontecendo. Aí beleza, aí ele pega e vai pra casa de boa. Aí ele acorda de manhã, vai no mercado pegar uma guloseima, alguma coisa, né? Pra poder, né? Já começar o dia bem, né? Tomar alguma coisinha. Aí, de repente, ele pega e escorrega numa poça de sangue. E aí, logo depois disso, ele descobre que o mundo está se tornando zumbi. E aí, é basicamente ele tentando sobreviver a tudo aquilo. Buscar a mãe dele, a namorada. Só que é um filme, assim, de comédia. Só que, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um filme de zumbi. Porque tem muitas partes que ele chega até a assustar e ser sério. Então, ele é um filme, assim, que... ele, ao mesmo tempo que ele é uma comédia, ele ainda assim, não só parodia o gênero, mas ele é o gênero ao mesmo tempo. Então é bem interessante para quem tiver a oportunidade de assistir. Aliás, quem tiver a oportunidade, não, vá atrás e assistir. Todo mundo quase morto. Vou baixar ele. Exatamente. Todo mundo quase morto e vou ver duas vezes. Tudo bem, né? Vê se assiste o Poderoso Chefão. Beleza, duas vezes? Duas vezes. Se tiver tempo, né? Eu vejo assim duas vezes seguidas. Por isso eu vejo duas vezes. Eu acabo de ver e dou play de novo. Então terminamos mais uma edição do podcast. Essa é uma edição bem menorzinha, mas estamos aí, né? Em uma edição e... Enfim, é isso. A gente tá gravando isso às 1h36 da manhã, gente. A gente tá com sono pra caramba, vamos ser sinceros. Eu tô hipertenso. Eu quero ficar acordado, falar o seguinte, se eu tiver a oportunidade de aparecer no outro podcast. Ah, sim, tudo bem, com essa vozinha de sono que ele falou. Engraçado que, tipo, geralmente de madrugada, assim, de sábado, era pra mim estar enlouquecido, jogando um copo na parede, batendo cabeça. Eu sou meio louco, assim, geralmente na madrugada de sábado, mas hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô zen, e... enfim. Entrou pra faculdade pelo Enem. Não, não, ainda não cheguei. Ano que vem, estamos aí. Gostaria de agradecer ao Gustavo, ao Antônio, ambos são redatores aqui do Banco de Cérebros, você vai ver posts deles aí, o Antônio é o Armageddon, o Gustavo é só o Gustavo mesmo, ele não tem nada de especial e o outro também um não bosta. Tem nada de especial. É, os dois são bosta, né? Normal. Grande abraço a todos, eu convido a todos aqui que não conhecem a acessarem o site www.bancodecerebros.com. É, você vai achar nossas redes sociais simplesmente colocando Banco de Cérebros depois da barra, né? Você faz isso no YouTube, no Facebook, no Twitter. É, tem os links aí no blog. Não tem Instagram. Não tem Instagram porque a gente não tira selfie. É, na verdade, eu poderia ter um Instagram. Porra, desliga essa merda. Tem um zumbi do seu lado aí, cara. O Bruno, você é zumbi, cara? Não é zumbi não, né? Se for, meto um tiro na sua cara, filho da puta. Tá falando sozinho de novo? Não, é o Bruno, ele é meu amigo, ele tá dormindo aqui no meu quarto. Junto com você? Não, é porque a casa dele tá em reforma, cara. A casa dele tá em reforma, ele tá vendo aquele desenho show. Ele tá indo na sua cama, então. A casa dele tá em reforma, ele tá dormindo... Não, cara. Não, tem... Ele tá dormindo no chão. Vocês dormem dois no chão? Não, eu durmo na cama e dormo no chão. Ah, tá. Tudo bem. Aí de noite você levanta, ele puxa seu pé. Vem pra cá. Se ele fizer isso, eu meto um tiro de 12 na cara dele. Que isso, cara. Violência nos dias de hoje, não. Mas enfim, grande abraço a todos e até mais, pessoal. Falou. E aí, aqui é o Antônio. Que bosta. E aí, aqui é o Antônio. E se o mor... Ah! E aí, aqui é o Antônio. E se o mor... Ah! B! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.